Vamos ler um trecho da Palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 9, quero ler versículos 35 e 36. Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. A Palavra de Deus assim nos diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus a quem amamos, a quem entregamos o nosso coração, a nossa vida, todo o nosso ser. Aqui, Senhor, estamos ao abrir a Tua Palavra, na expectativa de recebermos a Tua orientação, a Tua direção, porque queremos ouvir a Tua voz. A Tua voz é a nossa segurança, Senhor. A Tua voz é a direção para o nosso caminho. Não queremos seguir apenas o curso do que o nosso coração deseja, Pai. Não queremos correr riscos de pensarmos que estamos prosseguindo por um caminho de vida e estamos indo por um caminho de morte. Mas quando ouvimos a Tua Palavra, ela sempre nos levará a caminhos de vida, Pai. Por isso, Senhor, fala ao coração de cada querido e querida que aqui está. Que nós possamos sair daqui sentindo e percebendo, Senhor, que fomos visitados por Ti, que não só nós estivemos aqui neste tempo, mas que acima de tudo o Senhor está aqui, o Senhor está nos visitando, e aonde está a Tua presença, Senhor? Esse é o melhor lugar para estar, esse é o lugar onde vamos ver milagres, esse é o lugar onde vamos ser tocados e impactados pela Tua santa presença. Portanto, Senhor, que o Teu Espírito esteja agindo em cada coração, Pai, enquanto a Tua Palavra é ministrada. Vai agindo, Senhor, em cada vida, em cada alma, em cada coração. Fala com a gente, ó Deus, assim Te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Meus amados, ao olharmos para o ministério de Jesus, nós percebemos que Ele não escolheu ficar em Jerusalém, onde estavam ali a cúpula religiosa de Israel, onde as pessoas mais abastadas, de melhor condição financeira, residiam. Jesus não teve como preferência ficar em Jerusalém, estar em Jerusalém. Pelo contrário, Jesus ele escolheu a região ao norte de Jerusalém, mais precisamente a região da Galileia, e ao redor ali do Mar da Galileia, nas diversas cidades que rodeiam o Mar da Galileia, foram áreas onde Jesus mais esteve. Jesus percorria as aldeias, Jesus percorria as cidadelas, Jesus não ficava num lugar apenas e ali estabelecia o seu ministério, Ele ia de lugar a lugar, porque na verdade Jesus queria estar onde estavam os necessitados, onde estavam os menos favorecidos, onde estava a pessoa doente, a pessoa oprimida, aqueles que estavam sem rumo e sem luz, aqueles que estavam desesperados e com desesperança no coração. Jesus estava onde estava o humilde, o carente, o desprezado. Ali Jesus queria estar. Ele não queria estar no meio dos fariseus, Ele não queria estar no meio dos religiosos, mas Ele queria estar onde estavam pessoas precisando de ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Por essa razão é que nós vemos que Jesus atraía multidões. Jesus mal tinha tempo para comer, mal tinha tempo para descansar um pouco, porque Ele vivia rodeado de gente, milhares de pessoas o procuravam. Jesus precisava de vez em quando subir um monte para poder ficar um pouquinho isolado, conversar com o Pai, para não ter tanto assédio da multidão. Ele precisava também ter um momento com o Pai, por isso Ele costumava subir um monte. Jesus estava sempre cercado de gente, pessoas que iam até ele. E o que é interessante é que eu percebo, principalmente nesse texto que nós lemos aqui, é que Jesus, ao olhar para a multidão, ele não contemplou a oportunidade dele se tornar uma celebridade. Quando ele olhava para a multidão, ele não via como oportunidade dele enriquecer com o dinheiro deles, muito menos dele alcançar poder político, ou dele ser idolatrado por aquela gente, se tornar um ídolo para aquelas pessoas. Ele tinha tudo para isso, mas ele não olhava para a multidão pensando em si mesmo, pensando em ganhar lucro daquela situação que ele estava vivendo. Como outras pessoas poderiam aproveitar-se disso para suprir apenas as suas próprias necessidades? Jesus não. Jesus olhava para a multidão e contemplava a alma de cada um. Isso que é maravilhoso, queridos. Ele não olhava e via uma multidão, mas ele via cada ser humano na sua alma, no seu interior, no seu coração. Então ele olha para a multidão e ele vê pessoas aflitas, ele vê pessoas exaustas na vida, pessoas como ovelhas que não tinha quem as conduzisse, que cuidasse delas, que tratasse as suas feridas. Ele via como ovelhas que não tinha um pastor para cuidar. O que eu vejo é que Jesus, ele tinha um olhar de amor para aquela multidão, um olhar de amor que penetrou em cada coração daquelas pessoas, identificando as suas reais necessidades, porque, amados, nem sempre as necessidades mais profundas da alma são visíveis, são curtidas muitas das vezes solitariamente, não são expostas. Algumas pessoas, talvez, pelo seu semblante, possa denunciar um pouco como está o seu coração, mas só ela sabe o que ela realmente sente, o que ela passa, o que ela sofre, quais são as suas aflições, as suas angústias, as suas preocupações. Quem está de fora pode olhar e parecer que está tudo bem. Aliás, nós vivemos numa sociedade que vive de aparências, infelizmente. Uma sociedade que não está aberta para o fato de podermos expressar de verdade quem nós somos. Pelo contrário, muitas das vezes impõe normas, condutas, regras e padrões que, se a gente não se encaixa, a pessoa é discriminada, a pessoa não é bem aceita, e muitas das vezes vivem dramas de tentar ser o que não são, para poder agradar aos outros. E por isso a gente vive numa sociedade que muitas pessoas vivem de aparência. Elas podem estar destruídas por dentro, mas elas precisam ter um sorriso largo para que as outras pessoas possam olhar e dizer: está tudo bem com elas, ela está feliz da vida, e na verdade não está. E, amados, isso é terrível. Ostentar aquilo que não somos, ou tentar passar para os outros aquilo que na verdade não estamos sentindo, isso é terrível. Quantos casais que vivem um casamento que está cada vez mais desmoronando, mas precisam mostrar para a sociedade que está tudo bem, isso é terrível. Um profissional que precisa estar bem, precisa, que lida com o público e precisa estar sempre com um sorriso nos lábios, mas às vezes está ali, veio de casa já com uma série de problemas, já teve uma má notícia naquele dia, mas ela precisa interpretar, ela precisa teatralizar aquilo que ela está vivendo na sua questão profissional, porque ela precisa dar uma aparência, porque o cliente não tem culpa do que ela está passando. Isso é terrível. E o que nós precisamos, amados? Na verdade, o que as pessoas precisam é de alguém que olhe além das nossas máscaras, alguém que olhe além das nossas aparências e veja o nosso coração. E eu só encontro uma pessoa capaz disso: Jesus. Jesus é o único. que pode olhar além, que por mais que estejamos sorrindo, Ele vê, Ele percebe a realidade do nosso coração, se aquilo que expressamos traduz o nosso interior. Só Ele tem essa capacidade. Quando Ele olhava para a multidão, Ele via além das máscaras, Ele via além das aparências, e Ele percebia a realidade espiritual, emocional, afetiva daquelas pessoas. E eu creio que Jesus, Ele ao olhar para nós, amados, Ele tem o mesmo olhar. Ele é um Deus que não muda. Ele olha para mim, para você, e percebe o nosso coração. Nesse contexto de aparência, me vem à mente um fato bíblico que está lá em 2 Reis capítulo 4, quando uma mulher rica da cidade de Sunem, ela vê Eliseu passando por aquela cidade, e ela percebe que ele é um homem de Deus, é um profeta de Deus, e ela conversa com o marido e resolve construir um quarto no terraço. Preparou um quarto direitinho, com mesa, cadeira, cama, para que aquele homem de Deus, ao passar na cidade, pudesse descansar um pouco, pudesse ali ficar na presença de Deus, ter um lugar onde ele pudesse ser hospedado. E ela faz aquilo com todo carinho. Com essa generosidade dessa mulher, Eliseu pergunta para o seu moço que o acompanhava, o que eles poderiam fazer por aquela mulher. E esse moço lembra a ele que aquela mulher não tinha filhos, e o marido dela já era idoso. E ele então manda chamar a mulher e diz que daqui a um ano você vai abraçar um filho. Ela levou aquele susto, ainda disse: olha, não minta para mim, por favor, porque para uma mulher que nunca teve filho naquela época, naquela sociedade, era humilhação. E depois de um ano, ela então tem um filho. Esse filho cresce, já quando um rapazinho, num certo dia, ele vai para o campo onde estava o seu pai. Ele começa a ter uma dor de cabeça muito grande, possivelmente ele teve uma insolação, e ele começa a reclamar. O pai o envia para a mãe, e ele fica com a mãe sobre o seu colo até o meio-dia, e ao meio-dia ele morre, ele falece nos braços da sua mãe. Ela então pega essa criança e coloca no quarto do profeta e fala para o marido: eu vou visitar o profeta, eu vou até onde o profeta está. Pediu uma pessoa para acompanhá-la, pediu uma jumenta. O marido, sem entender, mas por que você vai procurá-la? Disse: não, está tudo bem. E ela então vai até onde estava o profeta. Possivelmente no caminho possa ter encontrado pessoas que a conheciam e a saudavam, como nós fazemos. E aí, como você está? Está tudo bem? E ela dizia: está tudo bem. Quando ela estava chegando, Eliseu viu ao longe que ela, a sunamita, via. Ele pede ao moço: vai lá falar com ela e pergunta se está tudo bem. Ele chega até ela e pergunta: e aí, está tudo bem? E ela disse: tudo bem, mas destruída por dentro, amargurada por dentro. Qual mãe pensa um dia em sepultar um filho? Deve ser a pior dor, um pai e uma mãe sepultar um filho. E aquela mulher teve que passar por todas essas pessoas dizendo que estava bem, e na verdade não estava. Até quando ela então chega na presença do profeta, e ela se joga aos pés, abraça os seus pés. O moço logo vem para tentar tirar, não sei se ele pensou que ela surtou, alguma coisa assim, e o profeta disse: não, deixa, porque essa mulher está em profunda amargura de alma, e Deus não me revelou isso. Tudo bem, mas por dentro não estava. Queridos, o que traz aqui hoje na igreja? Por que você entrou por aquelas portas hoje, nesse culto? Eu creio que há pelo menos três razões que a gente vai a um culto, vai à igreja. Uma é porque a gente vem para adorar a Deus, a gente vem para louvar a Deus, a gente vem para contribuir para a obra de Deus, a gente vem para ouvir a palavra de Deus, porque nós amamos a Deus, nós queremos crescer na presença dEle. Então essa é uma das razões. Uma outra razão, talvez seja o caso de alguém aqui: você veio porque alguém te convidou. ou porque você passou aqui na frente, ou você ouviu falar da igreja, e você recebeu um folheto de alguém, e você sentiu vontade de vir, então você veio e entrou. Mas também há uma outra razão pela qual muitas das vezes nós vamos à igreja, é porque as pessoas vêm porque estão necessitadas, porque estão desnorteadas, desesperadas, porque estão precisando de uma direção, de um milagre, de uma resposta. Às vezes viemos aqui na primeira razão, porque amamos a Deus, queremos adorar, mas junto trazemos também um coração aflito. De repente aconteceu algo hoje no seu dia, e você chegou aqui perturbado, você chegou aqui pesado, você chegou aqui com o coração quase pequenininho. Ou você que nos visitou, que está aqui nos visitando, que recebeu um convite, atendeu, está aqui, mas você traz junto também um anelo, você traz junto também uma necessidade na sua vida. E eu quero dizer para você nesta noite, que há uma solução para a sua vida. Eu lembro quando em 1978, faz tempo, né? 1978, eu me mudei do bairro de Piedade para Bom Sucesso. Fui morar aqui do lado da igreja, num desses apartamentos aqui ao lado. E eu já tinha, anteriormente, quando até morava lá, de vez em quando, na Rádio Relógio, a minha mãe escutava a Rádio Relógio de vez em quando, tinha alguns programas, e aquela questão de ver a hora, né? Hoje em dia você tem celular, todo mundo consulta pelo celular, antigamente era Rádio Relógio, para você ter certeza da hora. E as pessoas às vezes ficavam escutando para controlar a hora, precisava sair para trabalhar ou algum compromisso, e de vez em quando dava uns anúncios, o locutor anunciava uma das igrejas de Nova Vida, que a Rádio Relógio na época pertencia à Nova Vida, e eram poucas as igrejas no Rio de Janeiro, se eu não me engano era Bom Sucesso, acho que no Fonseca, Niterói, era a sede em Botafogo, acho que Duque de Caxias, acho que Bangu também estava começando, eram poucas igrejas, talvez umas 6 ou 7 igrejas, e eu lembro que sempre eu ouvia falar, Igreja de Nova Vida de Bom Sucesso, Avenida Teixeira de Castro 312, telefone tá, eu sempre ouvia, e eu fui morar do lado da Igreja de Nova Vida, eu falei, vou lá visitar, eu já tinha me convertido, frequentava uma igreja batista lá no bairro, e quando eu cheguei aqui, uma das coisas que me chamou a atenção, não tinha nada dessa decoração que você vê hoje aqui, era muito simples a igreja, aqui era uma parede toda branca somente com o batistério, mas aqui havia uma frase, Cristo é a solução, Cristo é a solução, aquilo me chamou a atenção, mesmo ainda com meus 14 anos de idade, mas eu percebo, amados, que essa frase resume o Evangelho. O Evangelho se resume a isso. Cristo é a solução. Essa é a boa nova de esperança. Essa é a mensagem de liberdade, de vitória. Cristo é a solução. Essa é a mensagem que o ser humano que sofre, que precisa de uma direção, essa é a mensagem para essa pessoa, Cristo é a solução, essa é a mensagem para as famílias que vivem os seus dramas, que vivem os seus dilemas, Cristo é a solução, essa é a mensagem que a nossa sociedade precisa ouvir, Cristo é a solução, essa é a mensagem que aquele que busca uma resposta às questões da sua existência, é que Cristo é a solução. O Evangelho se resume a isso, queridos. Eu digo para você, eu digo para mim também, que se eu e você não precisássemos de nada, Jesus não teria vindo ao mundo, mas a verdade é que Ele olhou para nós e viu que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e por isso nós carecíamos da glória de Deus, todos nós, é por isso que Ele veio, por mais que eu me julgue, que alguém possa se julgar, não, eu não preciso de Deus, eu não careço de Deus, mas no fundo, no fundo, Ele precisa, Ele carece, e quando Deus olhou para nós, e nos amou de tal maneira, porque Ele identificou, que nós precisávamos dele. O que ele fez? Ele veio. Jesus veio ao mundo, amados, porque eu e você carecemos de Deus. Aí então ele veio trazer a graça de Deus para a nossa vida, porque só a graça de Deus faz forte ao fraco. Só a graça de Deus. Não há outro meio senão a graça de Deus, fortalecendo aquele que está fraco. É por isso que eu digo, graça de Deus é para os fracos. Se você se considera muito forte, a graça de Deus não é para você. Mas se você se vê fraco, a graça de Deus é para nós. Pelo simples fato de que há uma promessa em Isaías 40 dizendo: ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a graça de Deus. Diga para o seu vizinho: a graça de Deus é para os fracos. Eu não sei se em algum momento da vida de Paulo ele se achava muito forte, muito capacitado, muito instruído. Aí Deus permite que um mensageiro de Satanás coloque um espinho na carne na vida de Paulo. Não temos ideia do que seja esse espinho. Alguns alegam que poderia ser uma doença. A verdade é que espinho machuca, espinho faz doer, não é verdade? Então era alguma coisa que doía em Paulo. Não sabemos o que era, mas machucava o seu coração. E ele orou, 3 vezes diz no texto que ele orou, pedindo que Deus removesse aquilo. E Deus então traz essa revelação: Paulo, a graça é para os fracos. Você está se sentindo fraco? Então saiba que a minha graça te basta. Saiba que aonde está você em sua fraqueza, é onde o meu poder vai se manifestar, vai mudar essa situação, vai te fortalecer, vai te erguer. A minha graça está com você, Paulo. Aí Paulo acorda e percebe de que até o sofrimento ele tem a oportunidade de experimentar algo extraordinário de Cristo na vida dele. Às vezes a gente tende a reclamar dos problemas, a reclamar das necessidades, dos desertos que a gente atravessa, e nós aprendemos aqui com Paulo, por causa da graça de Deus, que o deserto é a oportunidade de você experimentar mais do que nunca a graça do Senhor, porque deserto começa, mas termina, irmãos, amém? O importante é como você atravessa. Se você atravessa sozinho, talvez você não chegue ao fim, mas quando você atravessa, como disse o próprio salmista Davi, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Porque a graça de Deus, essa graça que o próprio Davi disse, a tua graça é melhor do que a vida. É que às vezes a gente ainda não se despertou para a realidade da graça. Nos focamos tanto nos problemas, que nos entristecemos com ele. Mas quando a gente conhece a graça, a gente aprende como aprendeu Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Entende? Porque Deus quer olhar para o seu povo não como um povo que murmura, que reclama. Porque quando a gente murmura, quando a gente reclama, nós estamos afrontando a bondade de Deus, porque Deus tem sido bom para conosco, Deus tem sido generoso para conosco. Só o fato de estarmos vivos, de podermos respirar, né, de tudo aquilo que Deus nos proporcionou, mesmo que tenhamos atravessado por algumas intempéries, por alguns problemas e dificuldades, mas Deus tem sido gracioso para conosco. Então nós temos tudo para abrir a nossa boca e dizer muito obrigado, Senhor, agradecer a Deus e aprender a estar contente em qualquer situação. Por quê? Porque não atravessamos as situações sozinhos. Deus está conosco, queridos. Deus está comigo, Deus está com você. Essa graça nos acompanha. O que está minando as suas forças? Consulta o teu coração agora. O que está sugando as suas energias? O que está destruindo a sua alegria? O que está roubando a sua paz? O que tem abalado você? Como é que está o seu coração hoje? Não estou falando da aparência, mas estou falando da realidade interior. Como está hoje? Lá em Juízes, no capítulo 15, há um texto interessante, quando Sansão, irado com os filisteus, ele pega 300 raposas, 300 raposinhas, e ele une de duas em duas, amarra pela cauda, e no meio dessas duas raposas ele coloca uma tocha. Ele faz isso em todas elas. Depois que ele fez tudo isso, ele bota fogo em cada tocha e solta as raposas na seara, nas plantações dos filisteus. Apavoradas e correndo para todos os lados, ele proporciona um grande incêndio que destrói toda a plantação, inclusive as vinhas, os olivais, não só a plantação de trigo, mas destruiu tudo. Pequenos animais que destruíram uma grande plantação. Às vezes na nossa vida acontece assim, pequenas coisas, pequenas raposinhas, que algumas sanções da vida parece que liberam, lançam sobre a nossa vida e começa a destruir a alegria, a roubar a paz, a abalar as nossas estruturas, a tirar o nosso sono, o nosso apetite, a fazer com que a nossa mente viaje em inúmeras situações que a gente começa a cogitar, e a grande maioria das vezes visões negativas sobre o nosso futuro, sobre o nosso amanhã, sobre as coisas que estão por vir, e isso mexe com a gente. E é possível que alguém tenha entrado aqui nessa situação. Eu não sei se esse é o seu caso, mas eu volto àquele texto que eu li no começo, que Jesus está aqui, ele está olhando para essa multidão que aqui entrou, e ele está vendo teu coração. A tua alma é transparente para ele, a tua vida está aberta. Ele sabe, meu querido, ele sabe, minha querida, as lágrimas que você tem derramado, que mais ninguém vê, a dor que você sente, que mais ninguém percebe, a angústia que aperta o teu coração, que mais ninguém contempla. Ele está vendo a tua necessidade. Jesus ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, ele pregava o Evangelho, ele ensinava o reino de Deus, mas ele também curava as pessoas, ele tratava as pessoas, ele libertava as pessoas. E é esse Jesus que nós estamos anunciando aqui, e é esse Jesus cujo nome é o nome mais poderoso do universo, este nome que está acima de todo e qualquer nome. É nessa, na autoridade desse nome que nós vamos orar nesta noite, por você que entrou aqui angustiado, apertado, você que entrou aqui, quem sabe até desesperado. Nós vamos orar e vamos pedir: Senhor, assim como tu fizestes milagres extraordinários há 12 mil anos atrás, tu não mudaste, tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu estava aqui na hora do louvor pedindo: Senhor, abra os céus nesta noite sobre nós. Estou pedindo a Deus que Deus traga algo especial na vida daquele que está precisando. Que você não saia daqui hoje de mãos vazias em nome de Jesus. Pastor, a minha situação se tornou praticamente impossível. Que bom que Deus é especialista em impossibilidades. Isso é impossível para mim, impossível para você, mas para Deus tudo é possível. A própria palavra de Deus assim nos declara, e nós cremos assim, amados. E por isso, pela fé, nós vamos orar nesta noite. Amém? Vamos ficar de pé. Se você quer receber esta oração, se você entrou aqui do jeito como eu mais ou menos descrevi aqui, talvez você diga: pastor, há mais coisas que o Senhor nem falou, mas eu estou vivendo, e eu preciso de um milagre de Deus, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação, eu preciso de uma resposta de Deus na minha vida. Enquanto os instrumentos estão tocando, eu vou pedir que você saia do seu lugar, você vem aqui à frente, antes de nós orarmos pelos pedidos de oração. Eu quero orar por você. Se você está precisando de algo que só Deus pode fazer, venha pela fé em nome de Jesus. Temos ainda um tempinho, não vamos demorar, temos 10 minutinhos ainda. aqui. Podem também ocupar aqui, por favor. Bom seria que não viesse ninguém, todo mundo estivesse bem, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Mas vamos pedir que Deus faça algo que você tem pedido a Ele. Dá para chegar um pouquinho mais para cá? Por favor. Irmãos que ficaram nos bancos, intercedam por essas pessoas. Se vocês quiserem estender suas mãos, pedindo: Senhor, estenda tuas mãos sobre elas. Oh Deus, oh Pai, eu creio no poder da oração, Deus. Eu creio no poder da fé. Eu creio, Senhor. Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, Deus que detém todo o poder nos céus e na terra, o Deus que quando age ninguém pode impedir, ninguém pode bloquear, Senhor, quando Tu queres abençoar. E aqui estão vidas, ó Deus, que atende a esse apelo, que vem aqui à frente trazendo junto a sua dor, a sua angústia, a sua preocupação, o seu problema, o seu dilema, o seu drama, que traz junto a situação do seu casamento, da sua família, da sua vida financeira, o seu problema emocional. Pessoas aqui, ó Deus, lutando contra alguns traumas, alguns complexos, feridas que estão abertas no seu coração, que ainda não estão cicatrizadas e que doem. Pessoas que foram traídas por alguém, pessoas que foram abusadas por alguém, pessoas que foram discriminadas, rejeitadas, pessoas, Senhor, que estão vivendo na sua intimidade uma angústia profunda, corações amargurados por algo que aconteceu. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus que nos trata, Tu és o Deus que restaura os nossos corações, Tu és o Deus que cicatriza, que cauteriza feridas abertas para que elas não doam mais, Senhor. Estenda a Tua mão, Deus, estenda a Tua mão, toca cada uma dessas vidas em nome de Jesus, que elas sejam curadas em nome de Jesus, que elas sejam libertas em nome de Jesus, que elas sejam restauradas em nome de Jesus. Visita essa casa, visita essa família, visita esse casamento, Senhor, age nessa situação, Deus. Se qualquer mal está tentando agir para roubar, para destruir, para aniquilar, Senhor, repreende toda ação do mal. Que o mal não triunfe. O Teu poder é que triunfa, Senhor. Toca essas vidas, Pai. Enxuga essas lágrimas. Em nome de Jesus. Traz uma paz que elas nunca sentiram antes. Uma certeza na alma de que elas não estão sozinhas. Que o Teu olhar sobre nós, o Teu olhar de amor, ó Deus, não só está identificando, mas está tratando o nosso coração. Pai, derrama a Tua alegria sobre esses queridos que estão aqui. Traz a Tua paz, traz o Teu refrigério. Traz a existência um milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a tua glória, e que todos digam amém, amém, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Olha, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. A paz do mundo depende de circunstância. A paz de Jesus não. Você chegou aqui, você trouxe a sua circunstância, a sua dificuldade, o seu problema, mas você acabou de lançar sobre ele a tua ansiedade. Você acabou de lançar sobre ele os teus problemas. E pode ter certeza, Deus está cuidando de você. Seja cheio da paz de Jesus no seu coração. Você pode voltar ao seu lugar. Deus te abençoe. Confia no Senhor. Aleluia. Vai ter gente dormindo hoje que não estava dormindo. Em nome de Jesus.